Olá, você ouvinte, dono de padaria, dono de açougue, dono de banca ou dono de casa ou qualquer outra coisa. Vendedor de loja de brinquedos, fazendeiro. Exatamente, ou qualquer dono de fazenda, tanto faz. Eu sou o Manuel D'André, estou aqui do meu lado com... Carlos Frank. E esse é o boletim de notícias do Games & Burgers, do dia 26 do 10 até o dia 2 do 11, ok? Também conhecido como ontem. É, ontem. Quem começa a primeira notícia? Eu, dia 26? É. Ok, dia 26. Wii U oficial não estará disponível no Brasil antes de 2013, cara. Não. Tá aqui. Executivo da Nintendo afirma que o motivo do atraso é o sucesso das pré-vendas do console nos Estados Unidos. Right. Então, tipo, quem tinha aí sua grana separada pra comprar um Wii U se fodeu, né, cara? Agora eu pergunto, quem tinha sua grana separada pra comprar um Wii U? Eu também pergunto isso. Porque, cara, não... É, não sabe, você, tipo, tá guardando grana. As pessoas vão na, no máximo vão na locadora jogar Zombie U que tiver passando ali, sabe? É, exatamente. Explodindo. Cara, isso tá foda. Continue. Não, quer falar você a próxima? Uma tá vez bom, cada um. Vai. Mas deixa eu ler. Uma vez cada um. Não, fala você do seu aí. Não, então. Que eu tenho uma lista de lançamentos. De quando até quando? Do dia 28 do 10 até ontem. Tá, então vamos lá. Dia 28 do 10, Karaoke Joy Sound para o Wii e Professor Layton and the Miracle Mask no 3DS. Oh, é demais, cara. Professor Layton é foda. Então, é muito bom. Segunda-feira, dia 29 do 10, Tekken 6 and Soul Calibur 4 Bundle para o 360 e PS3. Porra. Seria um. Você falou que isso falou, uma apanhada de DLCs dos dois jogos. Ah, tá. Isso aqui não é uma coisa de... umas coisas do Soul Calibur pro Tekken 6? Não. Não? Não. Isso não seria muito... Tipo, é Soul Calibur 4 mesmo? É. Sério? 4? Sério. Eu só tenho contas de controvérsia. Caralho, é velho. É 4. Tá. É, Bundle, tipo, quem não sabe, é um pacote cheio de DLCs que é vendido mais barato. Em teoria. Às vezes sai mais caro. Certo. E Primal Carnage para PC? Não sei o que é isso. Nenhum. Terça-feira, agora a lista gigante. PS3 500GB console Assassin's Creed 3 Bundle. Ah, sim, é o pacote que veio o PlayStation 3 adesivado do Assassin's Creed 3, mais o jogo na edição especial lá. Deixa eu baixar a cadeira pra eles. É, edição especial do jogo lá que vem com a demo, alguma coisa assim do Liberation, alguma coisa assim. E também tem o PlayStation Vita Wi-Fi Assassin's Creed 3 Liberation Bundle, que seria a mesma coisa só pro Vita. É, pro Vita. E com a versão Assassin's Creed 3 Liberation, que é da Mina. Sim, é o da Minazinha Pirata lá. Assassin's Creed 3 para 360 e PS3. Jogarei, mas eu vou esperar meu irmão comprar. Killzone Trilogy Collection. É, vai sair o Killzone 1, 2 e 3 em HD. É, então. Sports Champions 2. WWE 13. É bom. WWE 12 já foi muito bom. Então, Lego Senhor dos Anéis. Tá, foi. Duas coisas que eu dei, Lego e Senhor dos Anéis. Marvel Avengers Battle for Earth para Kinect. Ah, é o jogo dos Avengers. Need for Speed Most Wanted para PC. Aí sim. PS3 e PS Vita. Aí sim, hein? Esse Most Wanted vai estar muito bom. NBA 2K13 para PC. Que tem aquele... aquela coisa de você abrir o Justin Bieber pra, como jogador. Sério? Que bosta! Seu amigo. Que lixo! O Kame HD. Aí, o Kame HD. E eu me mordo. Toy Story Mania. Tanto faz. Nike Plus Kinect Training. Puta. Ah, Kinect. É. Que eles falam que isso aqui é um dos poucos jogos que realmente fazem você se exercitar. Ah, o UFC faz, tá? O UFC você cansa pra cacete. É que esse aqui é um pouco mais voltado pra exercício mesmo. Não é tanto. Tão direcional. Zone of the Enders HD Collection. Aê! Finalmente! Tô esperando tanto essa porra. É, então. Tem Transformers Prime The Game. Ah, sim, Transformers Prime eu vi. Parece bom. É, não é aquele desenho, né? Não. O engraçado é que, tipo, os filmes do Transformers são uma merda. Os jogos são muito bons. Os jogos são legais. Wreck-It Ralph. Deve ser daquele. É daquele. Wreck-It Ralph é o jogo daquele filme que tem todos os vilões lá. É tipo... o jogo daquele filme de jogo. É, exatamente. É o jogo daquele filme de jogo, exatamente. É, que da hora. Assassin's Creed 3 Liberation. Ragnarok Odyssey. acho que é isso, será? Eu estou chutando que deve ser... Eu estou chutando que é aquele... Aquele RPG baseado no anime, ó, Ragnarok. Ah, tá. Que tinha um RPG baseado, tá, mas que tava... Smart S do Vita, S com um S só. Tá? Caralho. Hello Kitty Picnic para o 3DS. Nossa! Arroba 3DS, hein? Que? Mist para o 3DS. Uou! Uou! Aí temos um lançamento aí, hein? Mist para o 3DS! Temos um lançamento aí, hein? The Trash Pack para DS3DS. Moshi Monster Moshi Link Theme Park. Brad's Fashion Boutique, minha irmã joga isso, acho. Nossa. Lula Loops e Carnival of Friends. Não sei o que é isso também, cara. Wings Club Magical Fairy Party. Ah, das bruxinhas, Wings. É. Thundercats. Natural Selection 2 para PC. Lost Chronicles of Zerzura para PC. Também não sei o que é isso. Deer Hunt Legends para PC. E tudo isso na terça-feira. Caralho, velho. Bastante coisa. Então, quarta-feira. Painkiller Hell and Damnation para PC e Mac. Ah, esse Painkiller, o Vini tava jogando, o nosso, o Vini Cactus, ele tava jogando esses dias e, sei lá, qualquer dia eu vou perguntar pra ele como é que é esse negócio. É. Death Rally para PC, Spellforce Faith in Destiny para PC, Alan Wake American Nightmare para PC. Nossa, só agora vai sair. É, e Guns of Icarus Online para PC, outro jogo, outro MMO random aí, qualquer coisa. É, quinta-feira, Rockstar Games Collection Edition 1. Para 360 e PS3. Rockstar Games o quê? Rockstar Games Collection Edition 1. Nossa, que edição 1, não sei. E Cargo Commander. Sexta-feira, ontem, 007 Legends, Football Manager 2013. Que eu tô achando legal esse 007. Uhum. Football Manager 2013, que deve ser uma coisa parecida com aquele modo do FIFA. É, um modo do FIFA. E Saints Row the Third, The Full Package para PC, que nada mais é do que a versão dos DLCs para PC. Uhum. Bom, esses foram os lançamentos do dia 26 até ontem. Teve muita coisa inútil. Tiveram algumas surpresas interessantes, como o Myst para 3DS. O Bundle do Soul Calibur 4. Bundle do Soul Calibur 4. Porque todo mundo se importa do Soul Calibur 4. É, pior jogo da série. O Kame HD. O Kame HD é bom. Zona Tenders HD. Isso, Zona Tenders HD, Need for Speed Most Wanted. O que o Zona Trilogy eu acho legal? O que o Zona Trilogy é também. O jogo de menininha, Assassin's Creed 3. É, que eu vou pegar pra jogar mais pra frente. Pegarei. Eu acho que é isso. O de resto aqui só um bando de coisa. Então eu tenho umas coisas pra falar também, ó. Resident Evil ganha nova câmera e um pouco mais de ADA. Então, cara, esse negócio é o seguinte. É, o Resident Evil 6, todo mundo sabe que o jogo saiu antes da hora, tá cagado, né, e tal. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma... Pela primeira vez, eles vão fazer a coisa certa. Em vez de lançar um arcade, o que é, Gold, assim, só um pouquinho, só um minutinho, peraí, parar um pouquinho. Tem que apertar. Então, continuando aqui. É, então, eles vão fazer o seguinte, em vez de lançar um arcade Gold, o que é Edition, eles vão fazer uma atualização só no meio de dezembro, que vai... Eles vão consertar a câmera, calibrar um pouco mais a mira... E a campanha da Ada vai ser default desde o começo. Você não vai precisar zerar as três campanhas pra liberar dela. Pelo menos isso, ok? Bom, pelo menos isso, né? Porque eles vão consertar o mal de Parkinson, que os personagens adquiriram ao aprender a mirar e caminhar ao mesmo tempo. Tipo, o cara desaprendeu a mirar, só que ele aprendeu a atirar ao mesmo tempo, sabe? Não, tipo, é que ele tem que se equilibrar pra atirar e mandar atirar ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, lógico. Zynga, pra variar. Zynga confirma fechamento do estúdio de Boston e redução da equipe de Austin. Agora, pergunta! Quem se importa com a Zynga? Cara, ninguém, cara. A Zynga, eu não sei, cara. Eu dou, eu dou pouco tempo pra Zynga fechar. Não, eu vou falar fechar pra... full mesmo. Eu vou falar pra você. A Zynga, eu já joguei Farmville, já joguei Cityville. Eu não posso falar assim, não. Cara, esse jogo, esses tipos de jogos, eles jogam muito rápido e... E é um jogo que ele vai durar só enquanto a rede social tiver, tipo... De pé. É. É que nem quando ele tá feliz. É que assim... Que tinha gente que comprava moeda agora. O Facebook agora tá parecendo Orkut. Então esses jogos realmente estão caindo, tá ligado? Tá uma bosta. Então é lógico que as ações da empresa vão cair e a empresa vai fechar estúdio, cara. É claro. Quando o Facebook liberar GIF, aí sim vai ver. fudeu, cara. E aí também, tem proposta de fechar os estúdios do Japão e do Reino Unido também na nas ilhas. Tá fora. Isso aqui eu achei genial, ó. Ótima notícia. Fale mal de Medal of Honor e ganhe um Serious Sam 3. Como assim? É o seguinte. O Medal of Honor Warfighter, pra quem não sabe, ele é assim. Ele tá tão bom quanto Call of Duty e Battlefield e tal, né? Agora, e só agora ele conseguiu ficar meio que igual. Só que assim, ele não é muito original o jogo. Ele é genérico, tá? O jogo tá da hora e tal, mas ele é genérico, todo mundo sabe. Então, por ele ser genérico, ele recebeu um monte de crítica e nota baixa. Aí, o que que a Devolver Digital fez? Você vai, e se você... eles querem uma promoção que era o seguinte, pra promover a criada do Serious Sam na Xbox Live. Eles fizeram assim, era você, tipo, pegava e escrevia uma crítica sobre o Medal of Honor. Só que sem ser uma crítica escrota, tem que ser uma crítica da hora. Uma crítica com base. É, você não pode chegar e falar, ah, lixo! Sem chegar e falar direitinho e tal. E se você fizesse isso, de acordo com os parâmetros deles lá, você tava automaticamente concorrendo a uma Serious Sam 3. Muito bacana. Então, tem uma lei que não pode fazer isso. Mas, foda-se. Eles fizeram, tá ligado? Cagaram. Tem uma lei? Tem, você não pode falar mal do concorrente. Tem uma lei disso, cara. Ah, putz, nossa. Não, disfarça. O quê? Não, é que eu achei que... Por um momento, eu achei que quem fizesse... Quem tava fazendo Serious Sam 3... Serious Sam 3... Era a mesma empresa que tava fazendo Medal of Honor. Por um momento, não. Eu achei que fosse isso. Os caras da Devolver Digital fizeram isso. Você fala mal do concorrente, que é o Medal of Honor, e você concorre a uma cópia do Serious Sam 3, tá ligado? É, eu vou falar porque também... Estratégia de marketing foi o que é, tá ligado? É que tipo de coisa que você vê na internet? E, bom, como você falou, o Kami HD, lançamento do PlayStation 3. Esse jogo é simplesmente o jogo mais lindo do PlayStation 2. Mas é um jogo. É o melhor Resident Evil 4. É um jogo que tem uma beleza. Ele tem uma beleza e uma graça invejáveis. Tá, R$40 na PSN brasileira, R$40,99 na brasileira, e na americana tá $19. R$19,99. É como eu digo. Eu tenho azar. É. Aqui, ó, todo mundo fica enchendo o saco da Rockstar no Facebook, aqueles bandos de pau no cu. Agora já dá pra parar de reclamar, porque a data oficial do lançamento do GTA já foi anunciada, GTA V. Vai chegar entre março e junho de 2013. Primeiro semestre. Sim, agora parem de reclamar, pelo amor de Deus. E parem de falar com o Negão, o CJ. É. O Negão não é o CJ. Quando a Rockstar postar alguma coisa relevante de Max Payne, não vai no comentário e fica lá, GTA V, comentando isso. Então os caras, a galera faz isso, fuck Max Payne, GTA V. Deixa os caras... Deixa o Max Payne. É, deixa os caras aproveitarem o jogo, colocarem bônus de multiplayer, os caralho. Deixa os caras fazerem isso, velho. Sim, como aquele multiplayer, ele é divertido nas primeiras 2 horas. Primeira semana, é daorinha, depois. E a última notícia que eu tenho, que eu achei a melhor da semana inteira, melhor. Pra quem não sabe, o Cliff Bleszinski, um tempo atrás, acho que mês passado, ele saiu da Epic Games, que é que faz, e o Cliff Bleszinski foi o criador do Gears of War e do Unreal. Então ele criou duas coisas, tipo, uma importante e outra, foda-se. Importante dá pra saber o que que é o Unreal, né? Aí o que ele fez? Ele saiu depois de 20 anos trabalhando na Epic, alguma coisa assim, saiu da Epic Games. É, 20 anos, acho. E aí ele fez o quê? Ele tava no Twitter de buenas e ele chegou e falou assim, ó, tá aqui o tweet dele. Hey, Capcom, call me, we can fix Resident Evil together. E mandou um sonzinho. Pra quem não entendeu a frase, ele falou assim, hey, Capcom, me liga, a gente pode consertar Resident Evil juntos. E ele mandou um consertar! Sonzinho. Consertar! Então, mas aí é uma coisa, eu concordo com, assim, eu não gosto muito do Gears of War, mas eu concordo com uma coisa que ele falou ali. A série precisa ser consertada. Tá, isso é fato. Tá uma bosta. Porque, ó, desde a saída do Shinji Mikami, as coisas não têm ido muito bem pro Resident Evil, você tá ligado? É. Tipo, teve aí o Resident Evil 5, foi aquela coisa mal ou menos, teve o Revelations, que também é mais ou menos, e teve o Operation Raccoon City, que é nojento. Então, tipo, por quê? Porque são jogos que têm direção ruim ou não têm direção real, que nem o 6. Então, eu concordo com uma coisa, a série precisa ser consertada. Tudo bem que eu não gosto muito do trabalho dele no Gears of War, mas no Unreal ele fez um trabalho muito bom. E assim, ele tem 20 anos de casa na Epic Games, cara, ele tinha. Então, a entrada de um cara conceituado que nem ele pra Capcom já é um começo pra consertar. É um bom começo, na verdade, pra consertar a série. Mas tá? Eu acho, é o que eu acho. Não, sim, mas é que se for seguir as tendências, né? Se for seguir as tendências do trabalho, Resident Evil, ou ele vai ser completamente descaracterizado. Então, mas é que tá, ele não precisa usar o que ele fez em Gears of War e Unreal. O Cliff Bleszinski, ele pode partir de, ele pode partir do zero, ele pode pegar o Resident Evil e criar do zero. Só que assim, é importante que um cara conceituado que nem ele entre com uma empresa como a Capcom, que tá com a série fodida já, sabe? Cara, a Capcom... Eu acho que seria um... Eu vou falar pra você, a Capcom tá com muitos conceitos errados realmente, mas não é pra falar isso agora. Sim, eu sei se eu concordo com ele. A série precisa realmente ser consertada. Preciso. É verdade. É, de repente, quem sabe, né? Então, não sei, vai que um pouco desse tweet aí dele foi meio de verdade, tá ligado? Vai que... Então, a parte mais importante dessa semana já foi dita? Sim, essas foram as notícias da semana, cara. Mais alguma coisa? As notícias mais relevantes, né? É, as mais relevantes. Porque acontecem mais coisas, mas a gente não pega. Sim. Tem a última notícia aqui. Tem a última também. É, dia 1 de novembro, lançou. Também gostei do Command Shop. Lançou no Japão, Yakuza HD Collection. É o primeiro e o segundo Yakuza de Play 2 em HD, que é muito foda. Eu gosto pra caralho da série. Uau, mas assim que sair nos Estados Unidos eu vou pegar, só que. Mas assim, é exclusivo no Japão, né? Por enquanto, mas como a SEGA sempre faz isso, ela lança bagulho antes lá e depois aqui, eu chuto que pra sair aqui vai demorar uns 2 meses. Eu chuto isso, uns 2, 3 meses. Mais ou menos. É isso aí, cara. Mas você acha que é aquele tipo de jogo que vai vir com preço full? Não, cara, porque a SEGA sabe que Yakuza não é tão famoso. Porque assim, o 3 vendeu pra caralho, porque eles fizeram puta marketing no bagulho. No 4 não muito. E o Binary Domain também não vendeu tanto, assim. Mas, sei lá, cara, eu acho que não vai vir com preço full. Eu vim com preço. Como se fosse da Collection, mais barato que a Collection do Shadow of the Colossus do Ico. Sim. Vai vir, tipo, na faixa dos 120 conto. 120 reais, mais ou menos. Acho, por uma versão HD, se tiver bem feita, é razoável. Cara. Não precisa ser igual o Devil May Cry, tipo, 170 reais. Não. É que é Devil May Cry. E como são só dois jogos... É, então, é isso que eu falei, Devil May Cry são três jogos. Três. Mas essa aí eu acho que são 120 reais. Tá ótimo. É isso mesmo, então? É isso. Bom, tudo bem, então. Posso fazer o final? Pode. Só lembrando também que esse podcast tentará ser semanal. É. Das notícias. E poderão haver coisas... É, vai que tipo, acontece alguma imprevista, não depois de gravar e tal. A gente grava quando a gente consegue se reunir, então não é uma coisa assim tão fácil. Uhum. Então tudo bem. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail para contato@gamesandburgers.com.br. facebook.com/gamesandburgers, twitter.com/gamesandburgers ou @gamesandburgers, se você já tem um Twitter. Basicamente é isso, então, notícias comentadas aqui no boletim do Games and Burgers. É isso aí. Até semana que vem. Eu não vou falar, porque isso é coisa do podcast. É, tá bem, tá.